CD 30. Capítulo 30. Ana consultou o relógio. Passava das 3 da tarde. O almoço tinha sido leve por conta das náuseas repetidas. O tempo passava rápido e estava chegando ao final do 3º mês de gravidez. Ela, como a maioria das outras muitas mulheres que tinham sido agraciadas com a gravidez logo após a noite dos milagres, começava a ver o ventre aumentar de volume e transformar suavemente sua silhueta. Tinha tido o dia especial uma semana atrás, quando pela primeira vez sentiu o bebê movendo-se em seu útero. Tinha sido algo rápido e sutil, mas sabia que tinha sido ele. O fruto dela e de Lucas, que, tudo correndo dentro da normalidade, viria dali a 5 meses, chegando no tempo do frio, em plena estação de inverno. A médica do HGSV estava ansiosa. Lucas prometera vir a São Vítor para passar uma semana com ela. Ela era uma mulher inteligente e independente, mas sentia muita falta do marido ao lado dela naqueles momentos especiais, hora de descobertas agradáveis, hora de desconfortos. Sentia-se até, por que não admitir, frágil sem o marido por perto. Essa sensação aumentava cada dia mais. Há mais de um mês não via Lucas, que tinha passado o Natal e o Réveillon em Vila Lobos, dando apoio para a montagem de outras bases avançadas, espalhando soldados por pontos estratégicos da velha São Paulo. A doutora deixou o galpão do refeitório comunitário debaixo de um sol forte e ardido. Tirou do bolso do jaleco branco um par de óculos escuros para combater a luminosidade. São Vítor fervilhava. As senhoras e senhores de meia-idade andavam rápido, todos atarefados. Os campos de futebol, onde sempre podia encontrar garotos e rapazes jogando bola, mesmo àquela hora do dia, estavam tomados por uma multidão, gente que tinha abandonado naqueles últimos dias seus afazeres habituais. Não eram mais horteiros nem soldados, nem marceneiros nem pedreiros. Eram todos foliões. Raramente via-se aquela animação na época do carnaval, mas aquele era um carnaval cheio de vida e esperança. Era um carnaval especial, o primeiro depois da noite dos milagres. Em uma reunião, tinham decidido fazer dele realmente especial, com direito a blocos e trio elétrico. Fariam um desfile de escola de samba, nada comparado à saudosa Marquês do Sapucaí ou ao sambódromo do Anhembi, mas seria o grande carnaval de São Vítor, entraria para a memória da cidade. Ana cumprimentou uma dúzia de pessoas pelo caminho. Apesar do grande volume de moradores, era fácil identificar cada um deles. Podia até não se lembrar na hora o nome ou o apelido de um ou outro, mas reconhecia as fisionomias. A maioria trazia sorrisos largos, contagiados pelo clima da festa que se avizinhava, mas, em sua análise pessoal, cria que a maioria deles acreditava que uma nova era de fato se instalara sobre a face da terra. Graças à rádio de São Vítor, todos os cidadãos daquela e de outras fortificações no Brasil sabiam do trabalho que os soldados e os bentos estavam fazendo na velha São Paulo. Sabiam que postos avançados estavam sendo instalados nos 4 cantos do estado e o plano era que se espalhassem pelo país inteiro. As ruas e estradas voltariam a ser o lugar dos homens e as feras da noite pareciam mortas de vez. O sorriso de Ana vacilou um instante ao lembrar-se de Lucas comentar que não estava tão convicto disso, de que os tempos ruins tinham de fato acabado. O marido não jogava areia na fogueira de alegria e positivismo que consumia o coração dos cidadãos. Longe disso. Mas Lucas tentava semear o espírito de cautela nas lideranças comunitárias. Por conta disso, ainda se mantinha o rodízio de homens nas torres do Areião, ao redor de São Vítor, e fora sugerido, via rádio, que todas as comunidades fizessem o mesmo. As patrulhas de verificação de urna continuavam fazendo seu trabalho manhã após manhã, em busca de indícios que apontassem a presença recente de vampiros na região. Mas a verdade era que há cerca de 2 meses que não se ouvia falar em grandes ataques aos centros protegidos. Ouviam-se, sim, uma vez ou outra, a história de pessoas que, contaminadas pela euforia geral, esqueciam-se dos cuidados e arriscavam-se pelas estradas, em travessias por vezes desnecessárias, e acabavam dando o azar de cair nas garras de vampiros, tendo o fim horrendo que era reservado às vítimas dessas criaturas, mas nada daqueles ataques orquestrados quando centenas de noturnos batiam nos muros das cidadelas. A médica viu os sentinelas de São Vítor indo e vindo sobre os muros principais. Mantinham os fuzis prontos para combate e os olhos espertos no areião. Amaro mantinha a porção militar da cidade trabalhando feito um relógio suíço. Ana adentrou o Hospital Geral pronta para seu trabalho da tarde. A maioria dos médicos voluntários de São Vítor fazia o mesmo, cuidavam das futuras mamães. A fama do hospital e a quantidade de recursos disponíveis para a cirurgia acabou gerando um problema que começava a ser tratado com seriedade pelas lideranças do conselho. Muitos casais com mulheres grávidas estavam vindo buscar asilo em São Vítor para que as gestantes pudessem gozar de maior conforto no dia do parto. Jamais ocorreu ao hospital fazer qualquer tipo de seleção ou veto às estrangeiras, entre aspas. Mas o medo que crescia entre o diretor do hospital e seu corpo de médicos era de caráter técnico. Teriam recursos para abarcar aquele volume enorme de grávidas que migravam? E o mais preocupante, a maioria delas tinha a data de início de gestação demasiadamente próxima. Havia uma aglutinação de grávidas com sinais de terem concebido na mesma semana, o que fatalmente acarretaria uma sobrecarga de mulheres em trabalho de parto na mesma data. A demanda de leitos poderia ser suprida com facilidade, mas a demanda de gente capacitada para atender aos partos é que preocupava. E depois haveria os trabalhos de pós-parto, quando as mulheres convalesceriam por 2 ou 3 dias nas dependências do hospital. Seu colega doutor Ferreira, que fora justamente um obstetra de mão cheia antes da noite maldita, sugerira e agora coordenava um projeto ambicioso que, dando certo, ajudaria em muito quando chegasse a grande hora. Ferreira treinava voluntárias para servirem de parteiras, de enfermeiras auxiliares. Dessa forma, queria garantir que toda e qualquer gestante em São Vítor tivesse assistência, nem que minimamente treinada quando a emergência acontecesse. Quando voltava os pensamentos para os preparativos para os partos que viriam, inclusive para o seu dia enchia-se de graça e as nuvenzinhas cinzentas lançadas por Lucas dissipavam-se por completo. Cedia à alegria e à expectativa e deixava a lógica enterrada debaixo de um carpete grosso, de uma couraça de prata e ouro. Era melhor pensar em seu trabalho do que pensar no que não tinha acontecido e talvez nunca acontecesse. Os dois lances de escada, que costumeiramente subia até sua sala, começavam a ter um peso diferente. Ao chegar no patamar de seu bloco, estava ofegante. Já está roubando minhas forças, né, coisinha? Brincou em pensamento com o bebê, dando um afago terno na barriga, quase invisível. Seu gesto carinhoso foi lento e deu tempo de uma de suas pacientes, que já esperava no sofá de couro do corredor, observar a cena com um sorriso, pois também ela tinha a mão sobre a barriga. Ana passou pelas mulheres que aguardavam no confortável sofá marrom instalado no corredor, ao lado da porta de seu consultório. Sorriu para as mamães enquanto abria a porta, atravessou a sala e separou as persianas, dando passagem à luz do sol. Evitava gastar energia elétrica durante o dia. Sabia o quanto ela fazia falta às famílias que não tinham acesso à rede elétrica de São Vítor. Por conta disso, sentia-se desconfortável quando seus colegas desperdiçavam a eletricidade destinada ao hospital. A médica voltou até a porta e perguntou quem tinha chegado primeiro. Fernanda, uma morena alta de cabelos longos e a mais rechonchudinha de todas as presentes, levantou o braço. Pode entrar. Ana sentou-se em sua mesa e a paciente tomou a cadeira à sua frente. Trouxe a carteirinha de pré-natal? Foi a primeira coisa que me lembrei de pegar hoje de manhã, disse a mulher, tirando um cartão de uma bolsa de couro e estendendo-o para a médica. Ana conferiu os dados anotados na primeira e na segunda consulta. Como ela própria, Fernanda entrava no terceiro mês de gravidez, ostentando as mesmas bochechas rechonchudas que a grande maioria das gestantes começavam a ganhar como reflexo do aumento voraz do apetite. Fez meia dúzia de perguntas à mulher, que se queixou levemente de enjoos chatos que iam e vinham no decorrer do dia, também desse aumento da fome e da sensibilidade nos seios. Ana explicou que tudo deveria amenizar-se com o passar dos dias e que os enjoos iriam acabar naturalmente muito em breve. Prescreveu uma medicação preparada no próprio HGSV que ajudaria com esses desconfortos e também vitaminas para a boa formação do bebê. Explicou à gestante que as expectativas eram as melhores para aquelas crianças, a primeira gestação pós-noite maldita, pós-noite dos milagres. Esses pequeninos faziam parte da profecia declamada pelo finado bispo. O ancião dissera que quando os 30 bentos se juntassem, 4 milagres viriam para libertar os humanos dos grilhões do medo. As duas riram juntas, admitindo que aquela onda de mulheres grávidas era um milagre tanto, e não duvidavam que essas novas criaturas encheriam as fortificações com muitas alegrias e chorinhos de bebês. A médica retomou o assunto, dizendo que há poucos dias tinha havido uma reunião entre os médicos. Como após o desencadeamento dos quatro milagres, a situação da saúde pública geral permaneceu inalterada, sem que doença alguma afligisse a população, nada de gripes, de inflamações, nem tumores, tudo igual a mais de 30 anos, os médicos eram levados a crer que aquele fenômeno se repetiria com os bebês dessa geração e seria perpetuado na espécie. Outra notícia que Fernanda ouviu da doutora Ana foi a de que novas mulheres grávidas estavam entrando em assistência, com idade gestacional diferente da que elas se encontravam. Tudo isso levava a supor que um dos milagres recebidos naquela noite de luta e vitórias para os humanos foi a restituição plena da capacidade de as mulheres procriarem novamente, e que não tinha sido um evento isolado e que nunca mais se repetiria. A raça humana seria perpetuada. Ana conduziu Fernanda para a balança, a última parte daquela consulta. A mulher tirou as sandálias e subiu na máquina mecânica. A médica deslizou os contrapesos até que o fiel se alinhasse, dando a medida de peso exato da gestante. A médica respirou fundo, sentindo a paciente nervosa. Ana arregalou os olhos e podia jurar que tinha ouvido a mulher gemer um ai, ai, ai, sem ter aberto a boca. Você engordou 4 quilos, Fernanda. É muito, reclamou a doutora. Fernanda desceu e calçou as sandálias, suspirando chateada, como quem é pega colando no exame e não sabe como vai contar ao pai. O ideal é que nós engordemos 1 quilo por mês. Mas com essa fome está brabo, doutora Ana. Quero comer a todo instante. Eu não sou assim. Meus seios doem, minha cabeça dói, meu estômago parece uma fornalha que só pede mais e mais e mais. É, nem todo mundo é igual. A fome vem e você tem de comer mesmo. Deve comer de 2 em 2 horas, pelo menos. Mas em vez de comer um prato de arroz e feijão, vai substituindo por frutas leves. Tem de se esforçar. Se continuar engordando nesse ritmo, até os 9 meses, você passa dos 80 quilos fácil, fácil. E depois, para recuperar esse corpinho, minha amiga... Ai, não fala assim, doutora. É sério, você tem de se policiar. Fernanda bufou contrariada mais uma vez, enquanto pensava que para Ana era fácil falar. Afinal de contas, a médica parecia a Olivia Palito, de tão fina. Já para ela, era difícil comer só frutas e mesmo quando economizava nos doces e nas massas, não perdia peso. Era escrava de sua genética. Não dava para competir com a doutora Ana Olivia Palito. Não sou um palito, rebateu a médica. É que meu corpo me ajuda. Preciso fazer força é para engordar, não para emagrecer. Estou adorando esse negócio de gravidez. Está me dando umas gordurinhas que eu nunca vi. Fernanda arregalou os olhos com o comentário da médica. Era como se ela estivesse respondendo a seus pensamentos. Ana continuou escrevendo calmamente sobre a carteirinha de pré-natal da paciente. Você volta daqui 1 mês, Fernanda. Nada de engordar 3 quilos até lá, sem exageros. É só cuidar dessa fofurinha dentro de sua barriga que tudo fica fácil. Fernanda respondeu com um sorriso, levantou-se e deixou a sala da médica. Ana, pensativa, começou a rabiscar em seu receituário com o lápis que tinha entre os dedos. Não chegou a olhar para os rabiscos. Estava escrevendo a esmo, escrevendo repetidas vezes Olivia Palito.